Elas querem viver o momento, senta com o mau elemento. Sou mulher que bicho solta e se brecha eu taco dentro. Elas querem viver o momento, senta com o mau elemento. Sou mulher que bicho solta e Josué. Vou na pista da Rondinho, porque eu sei que elas gostam. Sou menor, mas sou de raça e tenho uma mente criminal. Traz a garrafa de noite, a mala de Red Bull. Já tô ficando engraçado, então solto o pitbull. O balão tá apertado, até esquente desse carro. Tô de graque na cintura, jogando lança pro. Senta com o mau elemento. Sou mulher que bicho solta e se brecha eu taco dentro. Elas querem viver o momento. Senta com o mau elemento. Sou mulher que bicho solta.